você não tem vício? Não tem nenhum hábito repetitivo que lhe causa prejuízo e aos que consigo convivem? Não. Se o seu problema é a falta de um qualquer vício, adira já ao novo tratamento para acabar com esse problema na clínica Addictive, mais próxima de si. Desenvolva maus hábitos, manias, movimentos compulsivos. Esteja sempre a mexer nas lentes de contacto. Arranja constantemente os dentes. Esteja sempre a coçar-se, a roubar coisas nas lojas, a pensar que é a pessoa mais inteligente do mundo, a apontar lanternas à cara das pessoas ou a andar sempre com uma meia diferente em cada pé. E para quem gosta de vícios mais obscuros, viciar-se em ter medo de tudo, inclusive de si próprio. Ou, por exemplo, em arrancar olhos a pombo. Look in my eyes. Uma pessoa mais otimista e com sentido de humor pode viciar-se a comer palhacinhos de chocolate ao pequeno almoço, a fazer cócegas assim mesmo com uma pluma, ou até mesmo a contar anedotas em frente ao espelho enquanto dança vestido de charlot. Olha, é sua. Temos mais de 500 vícios prontos para escolher. Basta fazer o seu registro online em www.addictive.com e enviar para addictive.vicio@absurdo.com um vídeo em que demonstra o vício que deseja ter, acrescentando o seu nome e número de telefone. Posteriormente será contactado para agendar a sua primeira consulta. A primeira consulta é completamente grátis. E as seguintes têm um custo simbólico de 22,99€, mais o preço da terapia, do tratamento e das chinelas havaianas. O problema pode passar por choques elétricos, por hipnose, choques térmicos, lavagem cerebral, cócegas nos pés, injeções de adrenalina nas unhas, visualização exaustiva de programas de televisão com comentários sobre futebol, entre muitos mais métodos excitantes. Livre-se da sua normalidade. Para informações mais personalizadas, ligue o 21-01-01-011. A vida não lhe corre como pretendia? O que mudaria? A sua sorte no amor? O seu desempenho sexual? A sua relação familiar? A sua conta bancária? O seu emprego? Gostaria de ter uma oportunidade de a mudar para sempre? Então ligue já... Suicide Line! A linha personalizada de suicídio pronta a responder às suas necessidades. Temos os melhores colaboradores que o irão aconselhar da melhor forma personalizada para pôr um afortunado fim à sua vida. Realize os seus sonhos e fantasias no momento da sua morte. Ouça os testemunhos na primeira pessoa dos nossos clientes satisfeitos. Olá, eu sou o Armindo. Tinha 33 anos quando liguei para... E a minha vida mudou completamente. Sempre tive uma paixão por comboios e velocidade. Então fui-me indicado pelos espíritos da Suicide Line que o ideal para mim seria ser amarrado a uma linha de comboio. Segui os seus conselhos e foi uma experiência única. Fiquei muito satisfeito com o resultado. chamo-me Sérgio e tenho 47 anos. A minha vida já não tinha emoção, faltava-lhe adrenalina. Precisava de uma mudança urgente. Então, decidi ligar para a Suicide. Foi-me aconselhado pelos seus qualificados técnicos que tentasse um suicídio não fatal. Experimentei e adorei. Foi uma experiência emocionante. Foi tudo tratado pelos técnicos. Eu apenas tive que me enforcar num cal previamente combinado. Quando acordei da minha experiência quase mortal, ganhei uma nova razão para viver. E para obter produtos da nossa loja, vá a www.iwanttokillmyself.com ou ligue 66666666. Linha totalmente gratuita e patrocinada pela funerária Sementes, plantando o homem na terra desde 1977. Serviço permanente e com preços mais competitivos do mercado. Planos individuais e familiares. Não nos responsabilizamos pelo falecimento dos nossos clientes ou por danos causados aos mesmos ou a terceiros. Não se aceitam devoluções. Todas as conversas serão gravadas para precaver futuros litígios em tribunal. Dificuldade a conversar, dificuldade a estabelecer amizades, a iniciar um namoro, embaraço, impedimentos no trabalho ou no estudo, tens? Porquê? Porque ouves mal? Sim! Temos para ti um extraordinário aparelho auditivo, uma dádiva da inteligência humana, o incrível Adram SE. Este fantástico aparelho tem a incrível capacidade de aumentar o teu poder de audição. Sempre que ligas o magnífico Adram, ouves o mundo de um modo diferente. Ouves tudo! Tudo! Com o fabuloso Adram, até consigues ouvir as pessoas através das paredes, no edifício em frente, em qualquer apartamento das ruas da tua cidade ou em qualquer localidade num raio de 400 km. Isso mesmo! Sim! Tudo fica mais claro e nítido! Sim! Realmente só pode ser uma dádiva dos deuses! Este é um dispositivo auricular poderoso, compacto e vulgarmente confortável, com um espetacular comando para sondar e sintonizar aquilo que quiseres. Não vais incomodar mais os vizinhos com a televisão alta. Com o Adram consegues ouvir qualquer televisão e qualquer canal no Prédio das Redondezas. Exato! Com o fantástico Adram, tudo se amplifica! Maravilha! Todos deviam usar para acreditar. Compra já! Liga 216-636-666 ou acede ao site www.defandam.com. Aproveite a oferta especial. Receba com a sua encomenda um aparelho extra que pode ligar ao seu ADREM, capaz de captar várias frequências de rádio, incluindo a das polícias, do exército, da marinha, da força aérea, dos aeroportos e dos bombeiros. Adquire já pela módica quantia de 699,99€ e com uma garantia de 24 horas. Não deixe passar esta oportunidade. Sem prescrição médica, se não ficar satisfeito, garantimos a não devolução do seu dinheiro.